It's gone by deep, feeling the sky, feeling this moonlight deep. It's gone by deep, feeling the sky, feeling this moonlight deep. It's gone by deep, feeling the sky, feeling this moonlight deep. It's gone by deep, it's gone by deep. Okay, lembro que eu te falei. Dentro ou fora da lei, um escambezinho vem no gás, vem louco pra catar você. Lembro que eu te falei, dentro ou fora da lei, um escambezinho vem no gás, vem louco pra catar vocês. Vejo parado na quina, um carro cinza, arma na cinta, pega a propina e sai de cara limpa, honestidade é extinta. E ainda querem pegar os malucos, forjar os flagrantes, pra derramar na favela a todo instante, como se fosse água ao sangue. No semblante das pessoas vejo medo e terror, porque ao invés de temor, a segurança éramos pra ter. Se não sabe, se liga na pista, vou dar uma dica. Se julgam ali, na verdade não sei, mas olhei. Se garantindo no clickbait, no clickbait. Você se assustou, o relato só começou. Eles chegam na quebrada de quadrada, blazer e gol, com farol alto ligado, de vez em quando apagado. Vem encarando de cima e embaixo, dos pés à cabeça, todo favelado. Só pacto com o diabo, até parece que foi acostumado. Assassinaram no Carandiru, 111 presidiário, é inacreditável, mas infelizmente é a verdade. Abuso de autoridade, véi, na nossa comunidade. Ok, lembro que eu te falei. Dentro ou fora da lei, um escambezinho vem no gás, vem louco pra catar vocês. Lembro que eu te falei, dentro ou fora da lei, um escambezinho vem no gás, vem louco pra catar vocês. Se envolve no look louco, dia barreta passou, verme pisante morou, é só meu estilo, ligou na minha conexão. Carreta de alto padrão, minha taça de Xandão. Grana, grana, grana. Campana na quina é bolinho, propina pro papadinho de fatia, pro Mike é assim. Jogo, jogo, jogo, jogo. No rádio tá dada a sequência, barca com quatro cabeças, hoje não há diferença. Golpe, golpe, golpe. A grana da fita na mão, problema pro alemão. Se cuidou, não olhou pra trás. Falha, falha, falha, falha. Escudo pra bando é pistola, sua cota em dólar, para não levar fogo nas costas. Bleum, bleum, bleum, bleum. Ok, lembro que eu te falei. Dentro ou fora da lei, um escambezinho vem no gás, vem louco pra catar você. Lembro que eu te falei. Dentro ou fora da lei, um escambezinho vem no gás, vem louco pra catar você. Na brisa da noite só pra fazer maldade, gambezinho disposto a espalhar terror pela cidade. Qual que é? Nem posso dar um rolé. Quando me vê de quebrada já vem colando no pé. Que cê quer? Chega turrando, já causando assanhaço. Minha calça larga incomoda e o jaquetão esparrado. Cê que não sabe, mas seu filho quer andar que nem nós. Bermudão, a barreta e um Juliette no zóio. Fala mal, mas paga um pau e só curta os gravão. Quando cê tá paisana, até me chama de irmão. Escuta um rap pesado e ainda quer enquadrar. Gambezinho piranos grave quando o rap tocar. Ok, lembro que eu te falei. Dentro ou fora da lei, um escambezinho vem no gás, vem louco pra catar você. Lembro que eu te falei. Dentro ou fora da lei, um escambezinho vem no gás, vem louco pra catar vocês.